Observatório Fora do Eixo. Muito boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Fora do Eixo. Muito boa noite a todos os presentes aqui na sede do Massa Coletiva, no centro da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Começa agora, então, o segundo dia de atividades do Observatório Fora do Eixo. Esse que foi um programa especial criado aqui na Web Rádio para contemplar, né, toda uma discussão, aproximar, interagir mais as pessoas, aproximar o circuito e trocar cada vez mais tecnologias. Então, essa semana, até sexta-feira, a gente vai estar debatendo principalmente a economia solidária, trazendo diversos representantes de várias partes do país para falarem sobre o assunto, trazendo sua experiência. E é claro que a gente vai tentar, né, sintetizar isso da nossa forma, da leitura que o Circuito Fora do Eixo precisa, né, e sistematizar e organizar melhor para fazer as trocas de verdade entre os coletivos, fazer valer de verdade o circuito. Bom, é sempre bom lembrar para o pessoal acessar o salaobservatorioforadoeixo.blogspot.com. É lá que está o Freenode, né? Um bate-papo onde as pessoas vão sugerindo temas, fazendo críticas tal, sobre o programa e principalmente sobre o palestrante. E depois, né, na segunda parte do programa, essas perguntas serão sistematizadas e passadas, né, para o convidado, e ele vai responder de verdade, fazendo feedback aí com todo o circuito. Então participe, né? Sempre bom deixar falar para o pessoal participar de verdade desse programa que é interativo. Bom, no final da noite ainda a gente vai ter o grupo de trabalho, né, para discutir o Fora do Eixo Card na questão do portal Fora do Eixo, a mídia, redação e design. Então isso depois do que o programa terminar, o pessoal entra para discutir no MSN, no grupo do MSN do circuito. E, bom, pedir desculpas também hoje pelo atraso, né? A gente teve alguns problemas técnicos, principalmente na conexão de Brasília para chegar até aqui, né? Porque hoje o palestrante está lá na cidade de Brasília. Então, acho que sem mais delongas, vamos chamar já para começar a se apresentar e introduzir o tema, né? Que vai falar sobre o atual panorama da economia solidária no país. Vamos chamar o Diogo Manetti, que é da SENAIS, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, lá do Ministério do Trabalho e Emprego. Bem-vindo aí, Dione. A palavra é sua. A economia solidária no Brasil. Nós temos toda uma história do cooperativismo no Brasil que é muito forte, principalmente na região sul do país. A gente, na década de 70, conviveu com o processo de institucionalização do cooperativismo no Brasil, com a lei que regulamentou o cooperativismo, que é uma lei de 1971, da época da ditadura militar ainda, que foi uma lei que colocou uma condição para o cooperativismo, que foi uma condição de um cooperativismo sobre a tutela do Estado, né? Se nós formos lembrar, o cooperativismo nesse período, ele é um cooperativismo muito reportado por uma característica do campo, né? São pequenos agricultores ou agricultores que, se constituem como principal setor que organiza o cooperativismo brasileiro. Isso, de alguma forma, possibilitou, combinado com o momento em que o cooperativismo veio com mais força para o meio urbano, possibilitou o que nós costumamos chamar na economia solidária de um certo desvirtuamento daquilo que o cooperativismo se propunha. Nós passamos a ter uma realidade onde nós contávamos com cooperativas que tinham 20 sócios, que é o que a lei exige, né? Mas a lei, mesmo sendo uma cooperativa, tinha 20 sócios e 400 funcionários. Quer dizer, o cooperativismo, ele foi se distorcendo de alguma forma e começou a ser utilizado como forma também de flexibilizar direito trabalhista. Quer dizer, do ponto de vista tributário, é muito mais negócio para um empresário, isso algumas décadas atrás, montar uma cooperativa do que montar uma empresa tradicional, né? Bom, isso se agravou principalmente no início da década de 90, do meio da década de 90, quando nós tivemos aí um crescimento, a diminuição do Estado, um crescimento grande do setor de prestação de serviços, principalmente para o Estado, né, isso principalmente no meio urbano, o que fez com que surgissem, né, inúmeras cooperativas que nós classificamos como coopergatos, né, empresários que montavam cooperativas e que vendiam serviço para o Estado ou para outras instituições também privadas e que contratavam pessoas, na verdade, na condição de cooperados sem direito nenhum, mas essas pessoas não interferiram em nenhuma medida nas cooperativas. Por que eu estou contando essa história do cooperativismo, que me parece uma questão importante aqui? Eu estou falando isso porque a economia solidária, ela se reivindica seguidora dos princípios do cooperativismo, né, dos eixos fundantes do cooperativismo, como a solidariedade, a cooperação, a democracia, a autogestão. Mas, ao mesmo tempo, ela se apresenta com a roupagem da economia solidária exatamente para se diferenciar desse cooperativismo que nós podemos dizer distorcido, que nós convivemos em certa medida hoje no Brasil. Então, fazem parte da economia solidária tanto empreendimentos cooperativos, né, formalizados, legalizados sob a forma de cooperativa, fazem parte grupos informais, fazem parte microempresas. O que determina para nós se um empreendimento é ou não de economia solidária não é o formato jurídico que ele assume, mas sim as características internas que ele possui. O empreendimento é autogestionário, nós costumamos dizer, cada cabeça um voto, e as decisões são tomadas de forma coletiva, todos têm o mesmo peso e o mesmo poder de decidir. Bom, isso caracteriza a autogestão, então, dependendo da forma legal, é de economia solidária. Esse empreendimento distribui o resultado econômico que ele obtém entre os seus participantes de uma forma justa, não necessariamente a distribuição vai ser igual. Agora, ela tem que ser de uma forma justa, ela tem que ser de uma forma que remunere justamente a pessoa em relação àquilo que ela produziu. Então, essa é uma característica da economia solidária que bebe, como eu disse, dos elementos fundantes do cooperativismo, mas que construiu uma identidade própria. A gente tem, além do próprio cooperativismo, nós podemos dizer, experiências incipientes de economia solidária ou economia popular solidária, como alguns de nós gostamos de chamar, já na década de 50, na década de 60, 70, os camponeses, né, os trabalhadores que organizaram a luta no campo, esses trabalhadores, eles tiveram muitas experiências de organização coletiva nos seus processos de organização social, política e também econômica. Nós podemos lembrar aqui das comunidades quilombolas, né, que é uma experiência já secular. Os negros escravos fugiam das pessoas que os escravizavam, constituíam suas comunidades e mantinham a sua vida nas comunidades, com organização social, com organização econômica. Eles possuem uma produção de subsistência. Então, nós também precisamos ter presente que esse processo ele tem referências também em outros processos históricos, né? As experiências que vêm, se não me engano, da década de 50, 60, dos kibbutz, né, foram comunidades que se constituíam e viviam ali internamente de uma forma autogestionária, coletiva, né? Então, nós temos muitas referências anteriores também, além do próprio cooperativismo. Aqui a gente sempre fala do cooperativismo, porque o cooperativismo ele surgiu lá, né, como resposta à Revolução Industrial, para a resistência dos trabalhadores. Então, é um processo bem mais antiga que alimentou, inclusive, outros processos de organização social na nossa sociedade moderna, né? Agora, a economia solidária com essa roupagem, com essa identidade, ela surge aqui no Brasil no início da década de 80. Né? Teve uma presença muito importante nesse processo, né? Entidades eclesiais, principalmente a Cáritas brasileira. Né? Na época, a Cáritas, no início da década de 80, ela possuía lá os projetos, que chamavam projetos alternativos comunitários, os PACs. Né? Os PACs foram uma experiência de intervenção inicial que a Caritas teve nesse processo, fomentando a organização social, a organização econômica, e a própria instituição foi percebendo ao longo desse processo que essa dimensão da organização econômica, ela era um elemento muito importante para o processo de organização social das pessoas. E as pessoas, elas, por vezes, não estão desorganizadas socialmente por uma questão de opção, mas sim pela condição a que elas são submetidas, sem acesso à habitação, sem acesso à educação, sem acesso à saúde e, principalmente, sem acesso à renda, que é um elemento fundamental para garantir um mínimo de condição digna de sobrevivência para qualquer cidadão. Nenhum cidadão gosta de ser eternamente dependente de programa social do governo. Não, o programa social ele funciona para criar uma estabilidade na vida do cidadão, mas nós precisamos ofertar para ele a opção dele ser autônomo, dele ser independente, inclusive do Estado. Então, a Caritas, naquele processo, ela também foi percebendo um pouco isso. No final da década de 80, início da década de 90, teve dois outros fatos muito importantes. O primeiro deles foi que o processo de abertura econômica do Brasil, a entrada do projeto neoliberal, que resultou na privatização e na diminuição do Estado, financiada pelo próprio Estado, né? Lembramos que o BNDES que financiou a privatização das empresas elétricas, do setor de telecomunicações, enfim. Então, essa diminuição do Estado, né? A desestruturação do setor industrial no país, que sofreu muito naquela década com a entrada de investimentos internacionais no Brasil, levaram a uma situação de quebradeira geral e de fechamento de muitas empresas. O movimento sindical, nesse processo, foi percebendo que a luta que eles faziam pura e simplesmente pela garantia do pagamento do direito dos trabalhadores que eram demitidos das empresas que fechavam, não era mais uma luta suficiente, porque os trabalhadores recebiam aquilo que tinham direito, a empresa fechava, ou o dinheiro em algum momento acabava e essas pessoas iam reforçar o exército de desempregados que crescia aceleradamente na década de 90 no Brasil. Então, percebendo isso, o que, que o movimento sindical, alguns setores do movimento sindical, setores cotistas do movimento sindical fizeram? Eles passaram a organizar esses trabalhadores no sentido não só de garantir o pagamento dos seus direitos, mas no sentido de garantir a manutenção do trabalho na fábrica, e muitas empresas passaram a ser recuperadas por trabalhadores no Brasil. Nós costumávamos chamar de empresas de autogestão, as empresas recuperadas pelos trabalhadores. Né? Hoje são mais de uma centena de empresas do setor industrial com faturamento de 4, 5 milhões de reais e que são empresas autogestionárias. Né? Os companheiros do Rio Grande do Sul que estão nos ouvindo, nós temos a experiência da Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos de Canoas, né? Da cidade de Canoas, que era a antiga Metalúrgica Vogue, empresa que hoje está produzindo navio, produzindo, né, para Petrobras, para outras grandes empresas. Nós temos os companheiros de São Paulo que estão nos ouvindo, nós temos a Uniforge, a antiga Conforge, hoje uma empresa forte, uma das principais funções do Brasil. Então, a década de 90 ela foi muito importante porque ela teve no início já esse envolvimento do movimento sindical que nos levou a ocupar também empresas, né, do setor industrial, empresas importantes na economia do país. Também no início da década de 90, nós passamos a ter a incorporação da economia solidária como política pública, né, governos municipais, primeiro governo de Porto Alegre, na prefeitura de Porto Alegre, sob a gestão do companheiro Olívio Dutra, depois outras prefeituras em outros cantos do país. Quer dizer, o tema da economia solidária, o debate sobre desenvolvimento, sobre trabalho, ele deixou de ser um debate só do governo federal, ele passou a ser feito também nas cidades, nos governos estaduais. A política de economia solidária vem daí. No meio da década de 90, nós passamos a ter um envolvimento maior das universidades. Já tínhamos alguma coisa em períodos anteriores, mas foi do meio da década de 90 para cá que as universidades entraram com mais força. Foi nesse período, por exemplo, que o professor Poulsen já conheceu a economia solidária, né? Quer dizer, passou a conhecer melhor a economia solidária e passou a escrever sobre ela. Foi no meio da década de 90. E nesse período, no final da década de 90, início da década, né, dos anos 2000, aí nós tivemos também a primeira política estadual, política pública estadual de economia solidária, que foi a política que estava no âmbito da política de desenvolvimento do governo do Rio Grande do Sul, de novo, né, com o companheiro Olívio Dutra, que é um companheiro que tem muita sensibilidade para esse tema. Nós ali iniciamos a primeira política estadual de economia solidária, né, a nível estadual no Brasil. Eu tive a oportunidade de dirigir essa política no governo do estado do Rio Grande do Sul e lá apoiamos a organização das atividades do Fórum Social Mundial, que foi um momento muito importante para a economia solidária brasileira. Lá nós tivemos a oportunidade de iniciar o debate sobre a Secretaria Nacional de Economia Solidária, na época um debate que teve à frente também a participação do vice-governador, o companheiro Miguel Rosseto. Então, a partir dali nós fizemos esse debate, tivemos a oportunidade de construir isso com o professor Paul Singer e propusemos a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Para os companheiros da Bahia, se estiverem nos ouvindo, importante dizer que o governador Jacques Wagner foi uma figura fundamental para a criação da nossa secretaria no início do governo do presidente Lula. E quando chegamos na Secretaria Nacional, nos deparamos com um grande desafio, na verdade. Nós não partimos do zero, existiam muitas experiências de organizações da sociedade civil, né, que atuavam no apoio à organização de empreendimentos, haviam experiências de governos estaduais, municipais, mas fazer uma política de âmbito nacional era um desafio diferente, né? Ainda mais num país das dimensões do Brasil. E a primeira tarefa que nós estabelecemos quando chegamos na secretaria foi fazer um mapeamento nacional da economia solidária. Qual é o tamanho da economia solidária brasileira, afinal de contas? Aonde ela está? O que ela produz? Quantas são essas pessoas envolvidas com esse modelo de organização produtiva, né, autogestionário? Então, nós de 2005 e 2007, nós estamos passando ainda por um processo de atualização do mapeamento, mas os últimos dados que a gente tem do mapeamento, que chegaram a 51% dos municípios brasileiros, nos indicam a existência de 22 mil empreendimentos de economia solidária em todo o Brasil, que geram algo em torno de 2 milhões de postos de trabalho e movimentam a economia anual em mais de 8 bilhões de reais. Então, nós estamos falando de um setor importante, sim, da economia do Brasil. Talvez não sejamos, né, muito representativos ainda em relação ao PIB total do país. Agora, temos uma representatividade já muito importante. E isso nos possibilitou fazer um diálogo com diversos outros setores dentro do governo e fora do governo, chamando a atenção da importância desse setor da economia. O Fórum Social Mundial foi muito importante para dar uma alavancagem na economia solidária, para dar uma maior visibilidade para a economia solidária. a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária foi um fator muito importante. O Fórum tem seus fóruns estaduais, em alguns as coisas funcionam melhor, em outros as coisas não funcionam tão bem assim, mas na minha opinião o importante é que as coisas aconteçam e a gente vai aprendendo com os erros e acertando. E assim mesmo, se o modelo estivesse pronto, não seria economia solidária. Quer dizer, nós conseguimos constituir, principalmente nos últimos 7 anos no Brasil, uma condição muito diferenciada para a economia solidária. Hoje são inúmeros governos estaduais, mais de uma dezena de governos estaduais que fazem política de economia solidária, mais de 200 de prefeituras, temos uma rede nacional de gestores de políticas públicas de economia solidária que reúne todos esses gestores e que funciona, elabora, formula. Temos organizações representativas dos trabalhadores, que hoje se organizam, que mobilizam, que constituem as suas pautas. Temos um Conselho Nacional de Economia Solidária, temos políticas públicas. De volta, Johnny. Pode continuar do ponto que você estava, Johnny. Eu falava um pouco desse crescimento que a economia solidária teve. Hoje existem organizações representativas dos trabalhadores que estão organizando inúmeras pessoas. Existe um Conselho Nacional de Economia Solidária. Existe políticas públicas do governo federal que são oferecidas para os empreendimentos de economia solidária. Óbvio que nós concordamos, ainda estamos longe de conseguir responder à totalidade das demandas da economia solidária. O mapeamento da economia solidária, inclusive, nos aponta, os empreendimentos lá elencaram quais são as suas três principais necessidades de atendimento. A primeira é relativa ao crédito, necessidade de poder acessar mais crédito. A segunda é em relação à comercialização. Muitas vezes os empreendimentos produzem e não conseguem comercializar. E o terceiro é em relação à formação e assessoria técnica. Os trabalhadores não vêm dessa experiência, muitos inclusive não tiveram a oportunidade de acessar uma universidade e, portanto, precisam da formação, precisam da assessoria técnica. Então a gente tem oferecido políticas que não atendem a totalidade da demanda, mas que já sinalizam um reconhecimento do Estado brasileiro para com essa economia, A gente costuma dizer essa economia que acontece hoje já. Então, acho que isso foi muito importante nesse último período. O que, que eu gostaria de agregar, encaminhando aqui para finalizar essa parte da minha intervenção? Existem muitos entendimentos, Isso é rico na economia solidária. Existem muitas concepções, que vão se formulando e que vão se encontrando, que vão se debatendo, que vão inclusive gerando novas formulações. Acho que nenhum de nós que atuamos na economia solidária hoje temos formulações estáticas ou já determinadas. Acho que fazemos as formulações e vamos aprendendo com outras, A economia solidária em alguns lugares, os companheiros do Rio Grande do Sul vão reconhecer ela como economia popular solidária. Os companheiros do Ceará vão reconhecer como socioeconomia solidária. Lá no Rio de Janeiro é muito forte o cooperativismo popular. Tem alguns que falam de economia social. Lá no Pará, a economia popular é muito forte. Então, são várias nomenclaturas que são utilizadas. E nós podemos dizer que em 2002, na primeira plenária nacional, se seguiu da segunda, no Fórum Social Mundial, da Plenária Nacional de Economia Solidária, eu acho que nós conseguimos, mesmo que sem nenhum acordo formal, nós conseguimos acertar entre nós uma identidade que pudesse abarcar todas essas, e simplificamos isso em economia solidária, respeitando as diferentes formas que isso se expressa nos estados. Agora, por que que eu estou dizendo isso? Porque também em relação aos objetivos da economia solidária e a tática de como construir ela, nós também temos algumas visões que são diferenciadas, mas que não estão opostas, né? São formas diferentes de ver a mesma coisa, podemos dizer assim. Né? Eu, particularmente, a gente tem debatido muito, e eu queria finalizar dizendo isso a vocês, com o entendimento de que nós estamos vivendo um período na nossa sociedade de uma verdadeira transição. Nós temos hoje um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Nós temos um deslocamento dos investimentos financeiros, econômicos, do setor industrial, do setor produtivo para o setor financeiro. Esse é um dos motivos da crise internacional que nós vivemos hoje. Nós temos um esgotamento total da capacidade do nosso planeta de responder, né, ao padrão de vida constituído hoje, né, no mundo. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ler, o Frei Beto dizia que... O Leonardo Boff dizia já há algum tempo que nós hoje precisaríamos de duas terras, de dois planetas para suportar, né, o padrão de consumo que nós temos hoje no nosso planeta. Então, nós chegamos a um estágio, e aí as consequências ambientais nós estamos sentindo hoje, né, os companheiros de Santa Catarina sabem que, para além da ausência de planejamento urbano das cidades que sofreram com aquela enchente, tem também um problema de uma manifestação, né, do clima de uma forma que poucas vezes a gente tinha visto, né? Então, nós temos um entendimento que nós temos um modelo hoje que não é mais capaz de responder à nossa sociedade. Quer dizer, havia uma autora, uma intelectual teórica, Rosa Luxemburgo, que há um tempo atrás, são muitos anos atrás, né? Início do século XX, ela escrevia sobre socialismo ou barbárie, né? A barbárie, na verdade, da qual a Rosa falava, na minha opinião, nós chegamos a ela. Hoje nós temos um nível de desagregação social brutal. Hoje, a nossa liberdade de ir e vir é cerceada em função de um nível de violência, de criminalidade que nós temos na nossa sociedade. E isso também é resultado do mesmo processo que leva à degradação ambiental e que leva a várias outras dificuldades que nós vivemos hoje no mundo moderno. O nosso problema é o problema do modelo da organização econômica da nossa sociedade. E aí a esquerda, tradicionalmente, a esquerda internacional ou a esquerda brasileira, tradicionalmente centrou a sua luta na disputa do poder do Estado, né, com a ideia de que nós ganharíamos o Estado, né, ganharíamos governos, e a partir dos governos dos Estados nós mudaríamos a sociedade. Bom, isso foi provado para nós já há quase um século de que não funciona. Então nós estamos trazendo, e essa é a nossa visão da economia solidária, nós estamos trazendo a ideia de que nós vamos combinar duas lutas. Nós temos que combinar a luta política e disputar o poder do Estado, e disputar o Estado, sim, porque o Estado é um ator fundamental na sociedade. O Estado financiou, por exemplo, a urbanização do Brasil, o Estado financiou a industrialização do Brasil, dando dinheiro público para iniciativa privada, só que nesse caso é iniciativa privada individual. Teve muita gente que enriqueceu com o financiamento do Estado brasileiro. Então nós temos que disputar o Estado para o Estado financiar outra coisa, né, que não o grande capital, ou seja, financeiro ou industrial. Então, temos que disputar o Estado agora. Além de disputar o Estado, nós vamos disputar a economia. Os trabalhadores precisam ter força na economia do país. Os trabalhadores precisam interferir na economia do país. Nós precisamos representar 40, 50% do PIB do Brasil. Nós precisamos ter os trabalhadores com a opção de ir para o mercado tradicional, o trabalho subordinado, ou ir para o trabalho autogestionário, para o trabalho democrático. Nós precisamos terminar com a ditadura do assalariamento ou com a ditadura da subordinação. Nós temos que dar opção para as pessoas para que elas possam decidir o que elas querem fazer. Agora, isso, na nossa opinião, e eu encerro dizendo isso, na nossa opinião, passa por mudança cultural na cabeça das pessoas, mudança de cultura, mudança de paradigma, mudança de referencial de sociedade, de referencial de consumo, de referencial de modelo organizativo. De todos nós somos formados para ser patrão ou empregado. Ninguém aqui foi formado para se organizar coletivamente. Nosso modelo de democracia é um modelo de democracia burguesa, lá da época da França. É um modelo representativo. E o máximo que nós conseguimos chegar foi em algumas experiências em prefeituras e no governo estadual, lá do Rio Grande do Sul, quando eu tive a oportunidade de participar, de orçamento participativo. É que é uma ferramenta fundamental, mas não podemos terminar aí. Agora, para fazer essas coisas, não mudar a cultura das pessoas. E por isso que nós entramos um pouco também nessa conversa com vocês. Eu venho de uma história de militância e juventude, né? Eu trabalhei muito tempo, e numa época em que a juventude se mobilizava, numa época em que a gente conseguia fazer manifestação com 3, 4 mil pessoas em cidades de porte médio, né? Porque tínhamos pauta, porque nós brigávamos por mais educação, porque nós brigávamos por democracia nas escolas, com direito de eleger diretor, né? Nós tínhamos pauta política. Hoje, a juventude da esquerda, na minha opinião, tem um discurso muito antiquado. A juventude, ela não consegue, muitas vezes, seduzir as pessoas, e a nossa atuação acaba se resumindo à juventude estudantil. Acho que nós precisamos abrir um diálogo com a juventude em outros campos. Nós precisamos falar com a juventude sobre transformação da sociedade de uma outra forma, com outro método. Nós precisamos encantar a juventude, nós precisamos seduzir a juventude, nós precisamos pegar a disposição das pessoas de se organizarem, seja na cultura, seja nas tecnologias livres, seja em movimentos que lutam por liberdade, enfim, as mulheres, a libertação sexual, ou seja lá o que for. Vamos trazer as pessoas para essa discussão e organizá-las socialmente, debater com elas que nós precisamos mudar o modelo de sociedade. E essa possibilidade nós identificamos no diálogo com, né, vários companheiros com quem a gente tem conversado sobre a produção cultural independente, o Pablo Capilé, vocês todos conhecem, né, o Fabrício, o Lúcio, que é um companheiro também, que alguns de vocês conhecem, tem sido para nós, nas Senais, orientadores desse processo, a rapaziada lá do Macondo, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, a gente esteve lá conversando com eles, o Vitor em Porto Alegre, o Rogê lá em Recife. Bom, nós temos conversado com essa turma e temos buscado fazer coisas juntos, porque nós achamos que o modelo que vocês vêm trabalhando, que é um modelo democrático, que é um modelo coletivo, que é um modelo onde vocês discutem em conjunto o que fazer e como fazer, que é um modelo que tem o espaço cubo, que para nós é uma referência, né? Que tem uma experiência de moeda social, que tem festivais que privilegiam bandas que não são as bandas midiáticas, enfim, essas coisas têm identidade com o que nós estamos construindo, e a gente está se desafiando a avançar nessa construção junto com vocês. Eu estou entrando nessa praia agora, estou tentando conhecer mais, estou tentando aprender mais, e espero que hoje também seja uma oportunidade para que eu possa aprender mais aí com vocês. É isso, gente. Bom, muito obrigado, Johnny, pelo seu painel. Na verdade, acho que todo mundo aqui na sede do Massa Coletiva pode demonstrar através dos aplausos que outras pessoas vão estar felizes da sua maneira, aplaudindo, sei lá, em outros cantos. A gente está transmitindo na Web Rádio Fora do Eixo, seu programa Observatório Fora do Eixo. Só para ter uma ideia, a gente está com cerca de, mantendo a média de uns 50 ouvintes, então acho que é bem legal, né? Pessoas espalhadas, conectadas por todo o país. 50 conexões, né? Na verdade, cada conexão tem outras pessoas escutando também. Isso é bastante importante, mantendo a rede funcionando de verdade. Bom, Johnny, agora a gente vai passar para uma parte que é a retroalimentação do circuito, como a gente estava falando, assim, que é das pessoas trazerem as perguntas, né? Que a gente está sistematizando aqui as perguntas e vai estar passando para você responder. A gente pede para que as respostas também tenham uma média, pensando num teto aí de horário, não se alongue tanto quanto o painel, mas também é um momento de bastante debate, bem importante, assim. Vamos começar com as perguntas, então. Quem está no free node da sala Observatório Fora do Eixo, dá para continuar mandando as perguntas ainda. A gente vai começar com a primeira pergunta aqui, que é o Thiago, lá do coletivo Retomada, de Montes Claros. Ele pergunta assim: Johnny, qual o papel do governo mesmo, como agente executor das políticas públicas nesse processo de transformação dos meios de produção? Então, ô cara, olha só, eu falo pra caramba mesmo, tem que interromper, senão eu vou embora. Olha só, Thiago, na verdade é o seguinte, isso que eu falava, que eu tava comentando perto aqui do final da minha fala anterior. O Estado brasileiro tem um poder muito grande. O Estado brasileiro é o principal... Só para você ter uma ideia, o Estado brasileiro é o principal consumidor do Brasil. É o Estado brasileiro. E o Estado, ele pode... Se o Estado... Eu brincava quando a gente falava, eu comentava isso quando nós criamos a secretaria, que eu defendia a ideia do papel indutor do Estado. O Estado, se inventar que vai apoiar a organização de empreendimentos para a produção de cinzeiro de plástico, bom, nós vamos ter uma proliferação de empreendimentos de cinzeiro de plástico no Brasil. Por quê? Porque é o poder do Estado, o poder indutor do Estado, seja na condição de consumidor, porque ele pode comprar e ele pode impulsionar o setor da economia. Vejam, uma das ações do governo para enfrentar a crise, vocês devem todos ter visto, foi Minha Casa Minha Vida. O que, que é isso? Isso é financiamento muito barato do governo federal. O cara pega o financiamento na Caixa Econômica Federal, inclusive se ficar desempregado não precisa pagar. Então, com juros muito baixos, condições excelentes, né? Com gente que recebe um, dois, três, até três salários mínimos, vai pagar uma prestação de R$50 para ter a casa própria. Então, o que o governo faz com isso? Além de ampliar a disponibilidade de habitações para as pessoas que necessitam disso no país, o governo acaba estimulando um setor que é intensivo em mão de obra. Então, o governo usou o poder dele de compra, poder dele de financiamento e estimulou o setor da economia. Então, ele tem esse papel. Agora, além disso, o governo, na minha opinião, ele tem o papel de financiar essa economia. A defesa que nós temos feito, e não é um diálogo fácil, óbvio, existem várias visões dentro do governo federal, vocês sabem disso. Agora, o governo, seja federal, ou municipal ou estadual, ele pode botar dinheiro nesse setor da economia. Ele pode, por exemplo, comprar prensa e fazer galpão para que os catadores possam ter aonde realizar suas atividades. Ele pode criar um banco, apoiar a criação de um banco comunitário. Ele pode dar microcrédito. Ele pode contratar técnicos, consultores, para dar assessoria técnica para os empreendimentos, para elaborar projetos de viabilidade econômica, plano de negócio. O governo pode apoiar a organização de feiras de economia solitária. O governo tem um papel central. Muitas vezes a gente se depara com o debate: é governo, é Estado, para lá. A questão é o seguinte: o governo, ele não pode ser o protagonista do processo. Ele tem que ser o ator que dá o suporte. Ao mesmo tempo, quem está na sociedade civil não pode olhar para o governo como se ele fosse um inimigo. Tem que sentar na mesa e conversar. Alguns vão estar mais perto, outros vão estar menos perto. Agora, isso a gente mede com o investimento que o governo se dispõe a dar para financiar esse setor da economia, seja com assessoria técnica, com formação, com apoio à compra de equipamentos ou, né, aquilo que o governo de alguma forma tiver como ajudar dentro das suas condições. Legal, Johnny. Vamos passar para a segunda pergunta, então. Fabrício Nobre, né, que é presidente da Abrafin, também lá da Monstro Discos, ele coloca: Johnny, coloque mais especificamente as ações do Senais, né, da Secretaria mesmo, com a cultura, relação da Secretaria com a cultura. Boa, falou aí, Fabrício, valeu, cara. Fabrício é um parceirão, ele na verdade está pedindo para eu contar, mas ele tem, eu acho que mais condições de falar do que eu aí, viu? Se ele tivesse online com a gente, ele ajudava. Mas deixa eu fazer um histórico bem rapidinho aqui para vocês, cara. Em 2004, né, a gente fez uma conversa lá, eu e o Luciano Canês, daquelas conversas em momentos fora do trabalho que fluem mais do que as conversas de trabalho. A gente conversando, pô, cara, temos que entrar nesse negócio da cultura, temos que entrar no negócio da cultura, vamos lá. Aí o Luciano foi atrás, ligou pro Lobão, e disse: ó, Lobão, estamos querendo entrar aí na, fazer uma relação de economia solidária com cultura independente, produção cultural independente, enfim. Aí o Lobão armou uma reunião lá no Rio, nós fomos pro Rio, eu e o Luciano. Aí tava na reunião o Lobão, o Pena Schmidt, o Fabrício, o Roger, o Frank Jorge, o Arthur de Faria. Cara, vai ter mais alguém que eu devo ter esquecido que vai me matar aí, mas enfim, eu não... Ah, o Fernando Rosa, o senhor F, tava lá também. Bueno, depois se eu esquecer de alguém, o Fabrício me corrige. Fizemos lá uma conversa daquela, juntar essa turma toda numa mesma sala, você já pode ter imaginado que conversa deve ter saído, né? Então, nós viajamos, assim, uma tarde, um dia inteiro, na verdade, nós viajamos sobre economia solidária e o que dava para fazer. A gente foi de produtora a empresa de logística para distribuir o material, entendeu? Os CDs, enfim. Bom, dali o que resultou? A gente acabou depois seguindo a conversa, principalmente com o Fabrício, e debatemos com o Fabrício uma experiência que nós tínhamos, que foi de organizar em rede, em todo o país, as várias feiras de economia solidária que a gente fazia nos estados. E o Fabrício nos trouxe que já havia uma ideia antiga, né, de alguns, de organizar os festivais independentes que existiam em rede. Bom, combinamos essas duas coisas e então nós, junto com o Fabrício, começamos a pensar a criação da Associação Brasileira de Festivais Independentes. Né? De nossa parte, quem participou mais ativamente disso foi o Luciano Canês, mas eu sempre acompanhei muito de perto, até pelo interesse, né, que a gente tinha com o tema. Bom, daí, depois de um tempo, a gente conseguiu fazer um convênio com a Abrafin, na verdade, não diretamente com a Abrafin, usando uma outra instituição, porque o governo exige que a entidade tenha no mínimo 3 anos para poder conveniar com o governo, né? Então, a gente fez com uma outra entidade, mas, na verdade, a Abrafin, ela cumpriu um papel central. Isso nos possibilitou reunir, né, em vários momentos, a direção da Abrafin, estar presente em seminários. Isso ajudou a Abrafin a ter uma dinâmica maior de funcionamento. Começamos a introduzir o debate da economia solidária em alguns festivais, foi muito legal. Eu lá em Porto Alegre participei de uma discussão bem legal no GIG. O pessoal organizou, enfim, foi bem interessante. Em outros lugares, o Luciano foi, o professor Singer foi lá para a atividade no Espaço Cubo, lá com o povo, no Mato Grosso. Então, a gente passou a ter uma relação maior. A gente está agora, nosso convênio com a Abrafin encerrou, nós estamos discutindo junto com o Fabrício aí, com o Lúcio e com a galera lá do Ministério da Cultura, a gente estabelecer um termo de cooperação com o Ministério da Cultura e aí entrar com um recurso aí, e o Ministério da Cultura entrar com outro e a gente fazer um convênio, né, com a Agrafim para poder manter esse processo de movimentação aí, de articulação e integração, mas a partir do princípio seguinte, quer dizer, tem um monte de necessidade, várias necessidades diferentes. Agora, o princípio de tudo é o seguinte, nós temos que estar organizado coletivamente para poder ter um espírito mais de corpo, né, ter força, ter gente mobilizada, porque aí nós vamos conseguir ter muito mais condição de achar solução para os outros problemas do que se a gente ficar procurando isoladamente. Então estamos focando muito na articulação. E estamos com uma perspectiva de aproveitar essa parceria, se realizar, e aí fazer um curso, né, que a Abrafim vai puxar, vai definir aí os participantes, um curso sobre economia solidária, assim, um negócio de 3-4 dias para a gente fazer a imersão mesmo e conseguir elaborar melhor como é que nós vamos ir aprimorando essa nossa relação. Agora, esse movimento, concluo com isso, até agora ele tem nos demonstrado a grande identidade assim, que nós, que a economia solidária tem com esse processo, né? A forma como as bandas se organizam, a forma como as casas, algumas casas se organizam, a forma como os festivais se organizam, quer dizer, tem todo um processo de cumplicidade, de articulação, de organização coletiva com áreas e exceções, que é um negócio muito legal, tem o espírito mesmo da economia solidária. A gente aprendeu bastante aí com o Fabrício também, sobre o funcionamento desse meio. Bom, já que você citou o Fabrício, ele que fez a pergunta anterior, na verdade a pergunta seguinte também é dele. A pergunta é a seguinte: como podemos fazer para ter mais forte a presença da economia solidária dentro do próprio governo federal e nas outras instâncias, estadual e municipal? Como podemos mobilizar isso? Então, gente, na verdade é o seguinte, hoje nós temos várias organizações que atuam com a economia solidária, nós temos o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, como eu falei, o Fórum em alguns lugares vai mais, outro vai menos, mas aí é do processo mesmo, né? Agora, eu particularmente ainda sinto falta, né? E eu acho que aí, tentando responder, Fabrício, eu sinto falta de uma ofensividade maior nas cidades e nos estados, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quer dizer, nós não podemos esperar que o prefeito, ou que o secretário, ou que, entendeu, o ministro, ele vá, por decisão única e exclusivamente dele, da cabeça dele, resolver que vai ter uma política de economia solidária que vai ser o tamanho dela. Quer dizer, nós vamos organizar a cidade. Nós vamos procurar o prefeito, pedir pauta, pedir agenda com o prefeito, vamos procurar os secretários estaduais, nós vamos procurar os secretários municipais, nós vamos demandar, nós vamos pautar, nós vamos ter proposta também. Muitas vezes acontece que o turma senta na mesa e faz lá isso para vários segmentos. Muitas vezes acontece, a gente vai lá, eu já fiz isso, né, quando, né, participava de movimentos, estava mais no movimento social, civil, a gente senta na mesa, apresenta um monte de crítica, exige um monte de coisa, mas a gente não consegue propor o como. E hoje nós já temos um acumulado, uma experiência, nós também temos que aproveitar essa experiência e ir pautar, ir reivindicar, mas também já propor o como. Olha, prefeito, nós queremos aqui ter na cidade uma feira de economia solidária e junto com isso nós vamos fazer um festival de produção cultural independente. E para fazer isso precisa disso, custa tanto e assim, enfim. Então nós temos que ser mais ofensivos e propositivos, né? Porque isso nos ajuda, vamos dizer, a ampliar a presença da economia solidária. No governo federal, nós iniciamos com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, do Ministério do Trabalho e Emprego, fizemos todo um processo dentro do governo de levar o tema da economia solidária para outros ministérios. A nossa ideia nunca foi ter um privilégio ou a exclusividade para fazer ação de economia solidária. Essa ideia sempre foi fazer com que outros ministérios assumissem também, temos ampliado isso significativamente. Agora, Acho que o crescimento da economia solidária, né, a ampliação da base da economia solidária é que tem que, na condição de sociedade civil, ir pautando o governo e dizendo o que ela acha que precisa ser melhorado em relação à política, se o espaço é suficiente ou não, se o orçamento é suficiente ou não. Eu acredito no seguinte, ó, nós não teríamos política de educação, ou política de saúde, ou política de habitação, se nós não tivéssemos tido mobilização social. Hoje, por exemplo, se nós formos olhar para o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, em 2002, 2003, teve 2 bilhões de reais livres para financiamento da agricultura familiar. Hoje, o PRONAF está rodando em torno de 11,5 bilhões para agricultores familiares. Bom, o que que faz isso saltar desta forma e esse programa de financiamento se consolidar? É mobilização social. Todo ano nós temos na Esplanada a Marcha das Margaridas, todo ano nós temos na Esplanada o Grito da Terra, tem mobilização social. Então acho que o que a gente pode fazer para ampliar e melhorar a condição da política de economia solidária nas esferas de governo brasileiro, né, seja no federal, estadual ou municipal, é ter mobilização social. Bom, passando para a próxima pergunta aqui, o Thales, lá do Coletivo Goma, de Uberlândia, ele pergunta assim, Johnny, a Senais, antes mesmo do Ministério da Cultura, identificou a força deste novo movimento associativo dentro da música brasileira, capitaneados pela Abrafim e pelo Circuito Fora do Eixo. Como você avalia hoje esses 3 anos de parceria e como você acredita que podemos dar sequência a esse trabalho? Então, Thales, primeiro assim, eu sei que não é politicamente correta, mas eu queria falar do ponto de vista individual, acho que foi uma... Aqui não é porque nós estamos dialogando, o Luciano sabe disso, o Lúcio, né? O Fabrício sabe disso. Para mim, particularmente, foi uma das melhores experiências que eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Porque... nós iniciamos o processo inteiro, né? Nós saímos, como eu falei aqui, de uma conversa no Rio, né? Que era um monte de doido naquela sala, né? A turma da cultura e nós, da economia solidária também, que a gente, para ter conseguido que nós construímos, tivemos que ser um pouco doidos também, né? Então, saímos daquela conversa e fomos indo, e o Fabrício, que acompanha muito de perto, sabe disso. É uma relação muito difícil, gente, porque às vezes tu tá no estado e tu até quer fazer. Mas, bom, tem um conjunto de regras, um conjunto de normas, um conjunto de exigências que não se cumprem, né? Que nós não conseguimos acumular o suficiente. Então é muito difícil que a gente fica lutando lá internamente para conseguir superar isso, né? E aí leva tempo, quer dizer, nós fomos, Fabrício me corrige depois em algum momento, se eu estiver errado, mas nós levamos acho que uns 2 anos quase para conseguir fechar a parceria com a Abrafim. Foi uma coisa difícil, como é que faz? Aí, bom, e como é que faz isso ter relação mais direta? E combinamos, olha, vamos fazer um mapeamento do consumo dos festivais. Vamos ver se, identificando o que a gente consome nos festivais, nós conseguimos cruzar isso com o mapeamento da economia solidária e ver se nessas cidades onde tem festivais, os empreendimentos podem fornecer para os festivais. Eu sei que em alguns lugares está funcionando, as cooperativas de catadores já estão andando. Pô, isso é, do ponto de vista da construção de uma política pública, tu ter esse mapa é algo fundamental. Eu acho que foi importante para a economia solidária. Eu confesso para vocês, muitas vezes algumas pessoas de diversos segmentos ou áreas, não precisam especificar em instituição, nem segmento, nem área aqui, para não ficar ruim, mas algumas pessoas, num sentimento muito tranquilo, diziam: olha, eu não entendo o que que a economia solidária tem a ver com esse negócio. E a gente foi meio que batendo em ponta de faca e foi mostrando que tem a ver, né? Foi mostrando que as bandas, elas são um grupo que se organizam coletivamente, né? Que os festivais têm um processo de participação, que é um negócio legal, que dialoga com o segmento da sociedade muito importante, que é a juventude, né? Que um festival, ele tem um potencial de replicar novos valores, né? Que um festival, ele pode criar dentro do seu espaço, que é um ambiente que mobiliza a gente, espaços de debate, de discussão, de aprofundamento, pode ser um espaço de conscientização da juventude. Bom, tem um conjunto de possibilidades que nós muitas vezes não enxergamos, porque no geral somos dotados, né? E aí somos todos nós, alguns mais para umas coisas, outros menos para outras, mas nós todos somos dotados de um conjunto de preconceitos. E aí, óbvio que cultura não é uma coisa associada a trabalho, cultura é uma coisa no Brasil associada à vagabundagem. A gente fala de cultura, parece que nós estamos falando do não fazer nada. Nós não estamos falando de uma coisa que é cultura, mas que é trabalho, que é processo de organização social, que é processo de mobilização, que é um monte de coisa. As pessoas não incorporam isso como algo importante na vida, até porque para o modelo que nós temos não interessa. Um povo culto é um povo que incomoda, né? Então, eu acho que tem vários aspectos. Eu sou um pouco eufórico com essa construção que nós fizemos, porque eu acho realmente que ela é uma coisa tão importante quanto foi a relação que nós constituímos da economia solidária com as mulheres, né, que para ter autonomia frente aos homens precisam ter autonomia econômica, ou a relação que nós constituímos, por exemplo, com os quilombolas ou com os companheiros do software livre, né? Então eu sou um pouco entusiasta dessa nossa relação. E para o futuro, nós estamos apostando muito nessa parceria envolvendo o Ministério da Cultura. Nós achamos que a gente tem uma contribuição para dar, mas que os companheiros do Ministério da Cultura talvez conheçam mais, né? Talvez não, com certeza conhecem muito mais desse meio e dessa construção do que nós. E nós queremos muito que eles estejam conosco e que eles sejam os nossos timoneiros aí nesse processo. Nós temos que entrar para contribuir mesmo. Então a gente está apostando muito nessa parceria com o Ministério da Cultura, envolvendo a Abrafim, para que a gente possa fazer um processo bem legal de mobilização aí em todo o Brasil. Bom, Dione, temos mais uma pergunta aqui, a quinta pergunta de hoje. O Robson, lá do Cidadão do Mundo, de São Caetano do Sul, ele faz a seguinte pergunta. Quando se fala em economia solidária, ela é um ponto nevrálgico, né, entre a política pública e as políticas sociais. Como resolver isso? Bom, deixa eu tentar ver se eu vou responder, tentando ver se eu entendi, Robson. Na verdade, a gente tem hoje um conjunto de políticas sociais do governo, né, em diversas áreas. Hoje, quer dizer, são classificadas como políticas sociais, desde políticas de habitação, política de educação, ou mesmo o Luz para Todos, né, a política de economia solidária, o Bolsa Família, enfim, tem diversas políticas que estão classificadas como políticas da área social. Eu estou entendendo um pouco a tua pergunta mais em relação às políticas de transferência de renda do governo, né, e eu quero falar um pouco sobre isso. Nós temos um público, né, hoje são mais de 11 milhões de famílias que são beneficiários do Bolsa Família, que é um programa muito importante do governo federal, né, e que possibilita que as pessoas tenham uma renda para garantir a sua sobrevivência mínima. Temos políticas hoje do governo também de assistência social. Muitas famílias procuram, hoje existem os centros regionais de assistência social, que são centros vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Social. Esses centros, eles fornecem um atendimento psicossocial para as pessoas. É uma coisa importante, é uma coisa muito importante. E as pessoas que são frequentadoras e que utilizam-se também, utilizam-se desses serviços dos CRAS, elas podem também, eventualmente, serem um público atendido pela economia solidária. O que nós temos dito? Esse público no geral, o público do Bolsa Família, e esse outro público que utiliza os serviços psicossociais oferecidos pelos CRAS, são públicos que precisam receber por parte do Estado uma alternativa de como se organizar. Por exemplo, as pessoas que estão no Bolsa Família hoje, eu tenho absoluta certeza, porque conheço algumas, conheço e tive a oportunidade de conversar em inúmeras vezes, as pessoas não ficam felizes de receber uma bolsa do Estado, de receber um dinheiro do Estado. As pessoas querem trabalhar. As pessoas não querem ser sustentadas pelo Estado, elas querem trabalhar. Bom, essas pessoas, no geral, são pessoas que não vão conseguir um emprego tradicional, da forma como nós conhecemos. A grande maioria dessas pessoas nunca assinou a carteira, não tem experiência profissional comprovada. Então não vão conseguir emprego. Bom, qual é a alternativa para essas pessoas? A alternativa, num período histórico que nós estamos vivendo, onde a tecnologia ela avança cada vez mais e, por consequência disso, cada vez a gente consegue produzir mais usando menos mão de obra. Então, essa é a realidade histórica que nós estamos vivendo hoje. Então, na nossa opinião, essas pessoas precisam receber como oferta de alternativa para a sua organização social e econômica a economia solidária. Isso tende a criar uma oportunidade de independência dessas pessoas frente ao Estado. Então nós entendemos que temos discutido com o Ministério do Desenvolvimento Social isso, temos entendido que a economia solidária precisa ser utilizada cada vez mais como alternativa de geração de trabalho e de renda para os beneficiários do Bolsa Família. E é preciso dizer, por justiça, que o Ministério do Desenvolvimento Social já vem fazendo isso, já vem utilizando. Hoje tem inúmeros programas do Ministério do Desenvolvimento Social que utilizam-se da economia solidária para utilizar ela como modelo de organização dos seus beneficiários. E, por outro lado, os beneficiários desses programas de assistência social, que também vêm gerando oportunidades. Por exemplo, não sei se alguns de vocês conhecem ou se já imaginaram, mas hoje a gente vem construindo toda uma relação da economia solidária com a saúde mental. As pessoas que hoje sofrem de algum distúrbio, que têm problemas nessa área, elas vêm utilizando-se da economia solidária como forma de ocupação e geração de renda. A gente tem um trabalho muito interessante nessa área com o Ministério da Saúde. Então, diria assim, em linhas gerais, é dessa forma que a gente tem tentado trabalhar essa relação com as políticas de assistência social. Temos mais uma pergunta aqui, Johnny. O Pablo Capilé está perguntando: como que você vê essa rede de coletivos que vem se articulando no país e como você vê também a constituição de um Banco Nacional de Troca de Moedas? Ô, Pablo, e aí, cara? Valeu pela pergunta aí, um abraço. Bom, primeiro, né, como eu disse, eu sou um entusiasta aí, né, da rede, tanto da Brafin quanto da rede Fora do Eixo. A gente esteve lá, como eu tinha falado antes com a galera do Macondo, lá em Santa Maria, a gente esteve conversando, trocamos várias ideias, enfim, eu acho que é o caminho, entendeu? Acho que tem que juntar a galera, tem que estar em rede, né? Quanto mais dividido, né, menor seremos. Então acho que essa coisa da articulação aí é fundamental, e para nós, né, estreitar o diálogo aí com o circuito Fora do Eixo é uma coisa bem importante, até porque a gente vai conseguindo definir melhor qual é o nosso papel nesse negócio, né? Como eu disse, né, essa não é a nossa expertise principal. Nossa expertise principal é a economia solidária, e achamos que a economia solidária tem como contribuir com esse processo. Agora, quem tem isso como ação principal é que tem que nos orientar, senão a gente entra mal. Então eu acho que a rede ela é fundamental, né? E a coisa do Banco Nacional de Moedas, eu quero te confessar, Pablo, que eu estou ainda me apropriando um pouco melhor disso. Essa ideia eu achei um negócio muito interessante. A gente tem conversado com o Banco Central. O Banco Central, um tempo atrás, falou que queria regular as moedas. Aí, depois, algumas avaliações lá internas disseram: ah, não, pois é, isso tem problema, não sei. Estão estudando lá um pouco como é que tratam isso. É uma realidade no Brasil, precisamos tratar. Não tem como não reconhecer uma realidade, é isso mesmo. E a ideia de um banco das moedas nacionais, eu achei uma ideia muito legal, viu? E nós vamos ser parceiro aí para discutir essa ideia. A gente está prestes a lançar um edital aí, que nós vamos selecionar uma entidade para apoiar a organização de bancos comunitários em todo o Brasil, né? O Instituto Palmas vai provavelmente participar dessa disputa. É uma grande instituição, a experiência do Banco Palmas lá no Ceará é uma referência para nós, e acho que a ideia do banco aí, nós somos parceiros mesmo, viu, cara? Acho muito legal. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Johnny. O Gwenneverton, o usuário que ele está aqui no Freenode, ele está perguntando: não existe possibilidade de mudar a sociedade sem pensar a economia solidária, sem pensar o software livre e sem pensar a comunicação comunitária. Então, por isso ele pergunta: como que você vê a relação entre essas três áreas? Quem foi que perguntou que eu não ouvi? Oi. Seguinte, ele fala assim: não existe a possibilidade de mudar a sociedade sem pensar a economia solidária, sem pensar o software livre e sem pensar a comunicação comunitária. Então, a pergunta eu ouvi, eu não ouvi o nome da pessoa. Bom, o usuário dele está aqui como Gwenneverton. É o Everton. Gênio Everton. Legal. Eu imaginei que a pergunta fosse do Everton, viu? Mas eu precisava da confirmação do nome. E aí, meu? O Everton é um parceiraço nosso aí. Vamos dizer assim, o Everton está para a relação da economia solidária com software livre, assim como o Fabrício está para a relação da economia solidária com a cultura. O Everton foi o cara que nos abriu o caminho nesse meio do software livre aí. Eu acho assim, Everton, conhece a minha opinião, né? Eu até citei aqui que eu sou um entusiasta dessa questão da cultura independente, mas também do software livre. Porque, bom, eu acho que tem tudo a ver. Primeiro porque, né, aqui eu preciso falar isso, né? Senão eu não vou conseguir explicar. O Everton foi quem libertou o meu computador do software proprietário, entendeu? Então, ele foi pra minha casa no final de semana, passou o final de semana libertando o meu computador. Foi uma festa quando eu libertei o computador. E é a coisa mais maluca do mundo isso, né? Porque só depois que tu consegue entender viver isso, fazer a troca, né, é que tu consegue entrar um pouco nesse mundo e entender melhor as coisas, né? Bom, o Estado brasileiro, os governos pagam um caminhão de dinheiro pelos softwares proprietários, quando hoje nós temos a possibilidade de ter um software livre, inclusive com software que permite que as pessoas, ou o Estado, ou seja, quem for o comprador, adequar aquele programa, aquele software à sua realidade. Quer dizer, primeiro, é uma questão de libertar mesmo um pouco a todos nós dessa condição de dependência, né, de uma ou duas empresas que são, fazem o software proprietário e que ficam gerando vírus e ficam movimentando uma economia com esse negócio, né? Segundo, porque o software livre, ele democratiza mais o processo, ele democratiza a comunicação. À medida que o cidadão, ele não precisa pagar para manter um software, dizer, nós estamos democratizando. Então, a gente tem discutido muito com Everton, né, principalmente, mas também com outras pessoas, a gente tem debatido muito a ideia de que, bom, o software é livre, agora nós precisamos discutir se a produção também é livre. Né? Então, nós estamos fazendo essa relação e está sendo uma coisa muito legal, que também tem uma galera que se organiza hoje para a produção do software livre, que se organiza de forma coletiva. Na verdade, o software livre, ele, a sua natureza é uma natureza de produção coletiva, né? Então, nós temos uma identidade muito grande, né, com o software livre. Bom, aí entra um pouco, e eu me aproximei mais por conta dessa relação com o Everton, o software livre, eu me aproximei mais da questão das redes comunitárias também. A gente tem companheiros importantes que têm já uma participação nisso, a gente tinha já uma relação, mas me envolvi mais com isso. E eu acho que é uma rede importante que nós precisamos montar, né, e é uma rede que nós precisamos, talvez, eu, Everton, Fabrício aí que está ouvindo, o Pablo, nós talvez precisemos pensar num momento de reunir essa turma, né? Por exemplo, a turma hoje, Software Livre, está construindo ali o fórum MPP, né? O fórum Música para Baixar. Bom, qual é a relação que isso tem com a produção cultural independente? Né? Bom, isso amplia a possibilidade de divulgação do trabalho das bandas, né? Sem necessidade de estar subordinando a gravadora. Pô, isso é altamente avançado. Bom, qual é a relação disso com as rádios comunitárias? O que, que as rádios comunitárias, e, né, a ideia é que sejam rádios livres, muito embora a gente saiba que tenha alguns desvirtuamentos, mas, bom, a turma da Abraço, por exemplo, que a gente conhece, que é uma turma séria, a ideia é que as rádios comunitárias sejam rádios livres. Agora, bom, as rádios vão funcionar como? Qual o sistema que elas vão funcionar? E qual é a música que elas vão tocar? Então, nós estamos falando de três setores que mexem com tecnologia, que mexem com cultura, que mexem com mobilização de gente, que mexem com comunicação. Então, eu acho que tem tudo a ver. Nós precisamos conversar, e aí acho que a economia solidária entra aí como um quarto ator do processo para ajudar, né, a articular essa comunicação e contribuir com um processo mais integrado e autogestionário de relação entre nós todos, né? Até porque a economia solidária também precisa de mais espaço para ser divulgada. Nós queremos poder ter como principal divulgador nosso as rádios comunitárias, que são fundamentais, ou os instrumentos de comunicação que se geram a todo momento aí pela internet, enfim. Então, deixo aí um desafio para o Pablo, Fabrício e Everton, viu? Que é a gente pensar uma reunião dessa turma toda aí, a nível nacional, sei lá, onde. A gente está com um evento desde programado para janeiro do ano que vem, é o primeiro Fórum Social Mundial da Economia Solidária. que vai anteceder o Fórum Social Mundial 10 anos de Porto Alegre, região metropolitana. Quem sabe lá possa ser um grande encontro internacional, até quem sabe, desses segmentos aí. Fica o desafio. Bom, tem mais uma última pergunta aqui, Johnny. Na verdade, ela é de um músico da Argentina. A gente não identificou o nome dele. Mas ele pergunta assim: como você acha que num país como a Argentina, onde o Estado não dá apoio, não dá apoio nenhum, e as cooperativas e organizações de economia, economia solidária poderiam ser... calma aí. Reorganizando aqui o espanhol, na verdade. Como acha que um país como a Argentina, onde o Estado não dá apoio nenhum, e as cooperativas de organização e economia solidária, como poderiam ser dados os primeiros passos para mudar essa realidade, né? Bom, eu conheço um pouco da economia solidária na Argentina, né? A gente teve um movimento muito importante lá, na época dos piqueteiros, né? E que deram origem lá a várias empresas recuperadas pelos trabalhadores. É uma ação bem interessante. Eu tive contato com algumas pessoas do governo central da Argentina que nos apresentaram aqui ações na área da economia solidária, fomentando a organização de empreendimentos coletivos, né, financiando a organização de produtores. Acho legal ver se isso é real, de repente procurar, se informar. Agora, tem um tema importante, né, que é a nossa estratégia de articulação latino-americana. A gente vem avançando muito nisso, viu? Tem conversado muito com os companheiros da Venezuela, da Bolívia, do Equador, do Chile, do Peru, do Uruguai, alguns companheiros da Argentina, do Paraguai, enfim, não sei se tenho esquecido aqui algum país, mas a gente tem buscado articular, até porque nós também trabalhamos com uma concepção internacionalista, mas não vamos mudar o mundo só mudando o Brasil. Então é uma tarefa importante para cumprir aqui, não tenho nenhuma dúvida disso, é uma tarefa nossa e não é de companheiros de outros países. Agora, além de cumprir essa nossa tarefa, nós temos que estar articulados internacionalmente. Então, eu queria convidar o companheiro a se fazer presente no Fórum Social Mundial da Economia Solidária. Não sabia se vai chamar Fórum Mundial ou Fórum Social da Economia Solidária, mas ele vai acontecer de 22 a 24 de janeiro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E dali nós vamos sair em caravana para o Fórum Social Mundial de Exame em Porto Alegre e região metropolitana. Então, eu queria convidar o companheiro a se fazer presente no evento, será muito bem-vindo. E talvez nesse evento a gente tenha a oportunidade de conversar e de ter contato, ele tem a oportunidade de ter contato com outros companheiros que podem ajudá-lo a se integrar ou a contribuir no processo de mobilização da economia solidária na Argentina. Bom, Johnny, muito obrigado pela participação. Acho que as perguntas chegaram ao final. Você tem alguma última fala? Não sei, eu acho que começa a chegar ao final mesmo, né, desse programa Observatório Fora do Eixo. Agradecer antes de tudo sua participação e a participação de todo mundo que está no circuito aí, que está no Freenode, que está interessado de alguma forma, participando. Chegar a fala final mesmo, né, a gente começa a encerrar aqui o programa. Eu queria agradecer muito a Instituto Fora do Eixo pela oportunidade que vocês estão me dando de estar dialogando com vocês. Como vocês falaram aí, 50 pontos, atrás desses pontos aí deve ter uma galera, né, e a oportunidade de poder participar de um processo assim não é todo dia que a gente tem, né? Até porque nós ainda estamos nos acostumando com essas novas tecnologias, né? Então, brigadão aí mesmo pela oportunidade, quero me colocar à disposição, me manter à disposição aí de vocês para poder estar participando em em outras oportunidades que vocês acharem que seja adequado. Agradecer a galera aí que está ouvindo, que participou. Foi difícil a gente iniciar, né? E ficamos aí, eu e o Daniel, no telefone, na internet, um tempão tentando resolver, né? Falei com a Marielle hoje, falei, nossa, a gente foi atrás, né? Para tentar resolver e bom, acabou se resolvendo, né? Então acabamos tomando mais o tempo um pouco do que devia. Dizer para vocês que esse debate sobre a economia solidária é um debate muito atual, né? Nós precisamos avançar na mudança desse modelo de organização econômica e social que nós temos hoje. É um modelo absolutamente incapaz de responder às necessidades que nós temos hoje na nossa sociedade. É um modelo nocivo ao meio ambiente e é um modelo que não vai contribuir para nos tirar do processo brutal de desagregação social que nós vivemos hoje. Então, nós vamos construir um outro modelo. E, na minha opinião, a economia solidária, ela é um outro modelo, né? É esse outro modelo que nós vamos construir. Isso, obviamente, depende... Oi, a gente está no programa Observatório Fora do Eixo. O Johnny está chegando, estava se despedindo, na verdade, caiu a conexão mais uma vez. Pedi para o pessoal ter a paciência, a gente está reconectando com ele. Ele estava aí fazendo, na verdade, contextualizando, né? A gente, só para trazer um pouco da imagem, pessoal, a gente está transmitindo por telefone aqui a conversa e agora passar novamente a palavra para o Johnny para ir terminando mais ou menos o programa, né? Então, acho que esse modelo é o modelo que nós estamos querendo construir, um modelo autogestionário, modelo coletivo. Eu sei que de vez em quando a gente pensa, não, de repente o povo está viajando, um troço muito longe. É um processo mesmo, nós temos que construir a mudança cultural, né? Eu acho que quem não sonha não vive, eu sonho e acredito no que nós estamos construindo. Né? Há um tempo atrás alguém dizia, isso é só sonho, eu diria que é sonho ainda, mas é uma realidade que, como eu falei no início aqui, o mapeamento aponta. São mais de 23 mil empreendimentos de economia solidária, são quase 2 milhões de trabalhadores. Então é um processo que está sendo construído. E acho que nós temos que continuar mantendo a relação, avançando nessa relação nossa com o Circuito Fora do Eixo, com a Abrafin, com os companheiros do Software Livre, das rádios comunitárias e outros segmentos com os quais a gente tem estabelecido essa relação. Né? A economia solidária é transversal, ela é complementar. Então, acho que nós precisamos nos ajudar, nós queremos aprender com vocês. Queria muito contar com a participação de todos e todas que pudessem no Fórum Mundial da Economia Solidária, de 22 a 24 de janeiro, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De lá, como eu falei, nós vamos em caravana para o Fórum Social Mundial 10 anos, na região metropolitana em Porto Alegre. No dia 17 e 18 de agosto agora, nós vamos ter a primeira reunião de organização desse Fórum da Economia Solidária. Queria convidar aqui os representantes das instituições que estão nos ouvindo e que pudessem se fazer presente. Nós vamos ali no dia 17 e 18 de agosto em Santa Maria montar uma coordenação do evento, pensar a metodologia, definir logomarca, lançar isso. Tem companheiros de outros países que estão vindo, vai ser um evento de caráter internacional muito importante, né? Queria em especial aí chamar a atenção do Fabrício, do Pablo, do Everton, dizendo, nós vamos ter esses segmentos, o Circuito Fora do Eixo, Abrafin, Software Livre, precisam estar representados lá nessa reunião em Santa Maria. Então, se vocês pudessem fazer um esforço de ir no 17 e 18 e também outros representantes de instituições que nos escutem, vai ser um evento fundamental para a nossa construção e para consolidar a nossa relação. Então, gente, é isso. Já falei demais aqui. Obrigado por vocês terem dado atenção aí a essa nossa conversa. E eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato aí. Meus e-mails são Dione.manete, dione.manete@mte.gov.br para questões institucionais, ou dione.manete@gmail.com para outras questões aí, né, que sejam mais menos institucionais. O meu telefone também, para quem quiser entrar em contato, é o 61-3317-6882 ou 61-9144-4458. Estamos à disposição, gente. Queremos continuar avançando com vocês. Obrigado pelo espaço aí. Até a próxima. Obrigado mais uma vez, Dione. E seguinte, né? Na verdade, você deu um indicativo da data, mas é sempre legal falar que São Carlos está mais do que nunca de portas abertas, né? De braços abertos para receber qualquer atividade também, para propor várias parcerias. Só para contextualizar, a gente, aqui na Rádio Fiscar, a gente teve a primeira rádio a transmitir somente com equipamento em software livre, e aí no Massa Coletiva também, nosso núcleo cooperativo de comunicação e cultura, a gente vem desenvolvendo várias ações. Essa transmissão, por exemplo, também está sendo realizada em software livre, sei lá, realizando feiras de economia solidária, festivais. Estamos sempre abertos aí para parcerias, para juntar todas essas ideias que estão acontecendo em vários cantos, mas como foi discutido hoje em dia, né, do Senais e políticas públicas e tal, aqui mais do que qualquer outro lugar também está de braços abertos para receber e propor coisas também. Obrigado mais uma vez, Johnny. Obrigado a todos os ouvintes da Web Rádio Fora do Eixo. Daqui a pouquinho vai começar o GT do Fora do Eixo CAD, né, a discussão sobre o portal Fora do Eixo, né, um balanço de como que tem acontecido as trocas dentro do circuito, principalmente dentro de mídia, redação e o design, né, no Fora do Eixo. Então isso vai acontecer no MSN do circuito. E na sequência agora a gente vai rolar algumas músicas que estão na coletânea, né, que vão estar, na verdade, na primeira coletânea Fora do Eixo, e que era para a gente ter colocado, né, no meio do programa, como aconteceu ontem, mas pelos problemas técnicos que a gente teve no início e como atrasou para começar a transmissão, a gente vai rolar as músicas somente agora na sequência e pedir desculpa, né, a todos os contratempos aí, agradecer a paciência dos ouvintes para esse Observatório Fora do Eixo. Até sexta-feira a gente vai ter atividade aqui, todo dia a partir das 8 horas da noite, e sempre sintonizando, né, no salaobservatoriofora-do-eixo.blogspot.com, também na web rádio no foradoeixo.org.br. Espalhem essa ideia, venham fazer parte do circuito, crescendo cada vez mais integrado em rede. A gente vai seguir agora então com cinco músicas aqui que a gente tinha selecionado para rolar no programa. Elas vão rolar na sequência e fazer aí o fade out, né, para terminar aqui o segundo dia do Observatório Fora do Eixo. A gente vai começar com o Burro Morto, com a música Navalha Cega, que foi indicado aí pelo Coletivo Mundo, lá de João Pessoa, para representar o Coletivo Mundo, né, na coletânea Fora do Eixo. Depois a gente vai escutar o 4 Instrumental, que é lá de Sabará, né, do Coletivo Fórceps. A música do 4 Instrumental é A Fuga das Mulheres Ruivas para Vênus. Depois a gente escuta o Facas Voadoras, lá do Begona Produções, que, com a música Bruises in a Crunched Amp. Depois o Fast Food Brasil com o Aliás, o banda que representa o Coletivo Rock Alive aqui do interior de São Paulo, de Sorocaba. E termina com o Filomedusa, com o Desconcerto, lá do Coletivo Catraia, que está organizando o segundo Congresso Fora do Eixo, que vai ser no final de setembro. Agradecer mais uma vez todo mundo, vamos de som, aqui terminando as atividades do segundo dia do Observatório Fora do Eixo. Observatório Fora do Eixo.